Uma grande mobilização e uma perseguição cinematográfica aconteceu em Foz do Iguaçu, quando por volta de 23 horas de terça-feira, um indivíduo armado com um revólver rendeu o motorista e passageiros de um ônibus que faz a linha Foz do Iguaçu-Santa Terezinha. Segundo informações repassadas por um oficial da Polícia Militar, durante o deslocamento para o destino final, que seria a última viagem para Santa Terezinha de Itaipu, uma viatura do Batalhão de Fronteira tentou realizar abordagem ao coletivo. O homem armado encostou a arma na cabeça do motorista e ordenou que ele não parasse. Desde esse momento, a viatura do Batalhão de Fronteira começou o acompanhamento tático. Houve também o acompanhamento tático por parte de viaturas da Polícia Militar de Santa Terezinha de Itaipu. Foi acionado o apoio de viaturas do Pelotão de Choque da Polícia Civil e de outras instituições de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal, que passaram a fazer o acompanhamento do veículo. O criminoso ordenou que o motorista trafegasse pela contramão de direção no perímetro urbano de Santa Terezinha. Depois mudou de ideia, fez com que o motorista seguisse pela 277 em direção a Cascavel. Quando chegou no pedágio, Vanderlei Carlos Xavier de Quadros ordenou que o motorista rompesse a barreira do pedágio. A polícia continuava acompanhando e dentro do perímetro urbano de Medianeira, em um trecho da BR-277, onde a pista se estreita, um ônibus foi colocado atravessado para impedir o progresso e a detenção do cidadão. Depois de cerca de 10 minutos de conversa, o indivíduo entregou-se e entregou aos policiais um revólver calibre 38 de fabricação nacional com 5 munições intactas. A equipe da Polícia Militar solicitou a presença do SIAT para a verificação da condição física das vítimas. Algumas passageiras estavam muito nervosas e precisaram ser acalmadas com a presença dos paramédicos, inclusive da concessionária Eco Cataratas. O indivíduo preso foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Medianeira. Todos os passageiros, o motorista e o cobrador também foram encaminhados para a mesma delegacia. Participaram da ação a Polícia Militar de Santa Terezinha, de São Miguel, de Medianeira e de Foz do Iguaçu, policiais civis do Grupamento de Diligências Especiais, policiais civis de Santa Terezinha e de São Miguel do Iguaçu. A equipe do Pelotão de Choque foi quem comandou a negociação. A viatura do Batalhão de Fronteira, que começou o acompanhamento tático, permaneceu junto com toda a ação até o final. A Polícia Rodoviária Federal deu suporte, orientando o trânsito durante o trabalho de negociação. Equipes do SIAT e da concessionária também fizeram parte da ação. Ninguém ficou ferido. Para a CBN, repórter Valdecir Marcos.